Diga comigo, irmão, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos dizer mais uma vez, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vire para algum irmão e diga, eu erro por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Diga para o teu irmão, você erra por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Diga mais uma vez a outro irmão, se eu começar a conhecer as Escrituras e o poder de Deus, eu errarei menos. Quanto mais eu conheço as Escrituras e o poder de Deus, mais Ele vai acertando minha vida. Glória a Jesus por isso. Irmãos, no domingo passado nós estudamos algumas coisas que estão no CD anterior que vocês têm à disposição desta série de estudos. Vimos o que é religião, vimos o que é teologia, vimos que a verdadeira religião é Jesus, vimos que a verdadeira teologia é a nossa experiência real com Deus. E aquilo que conhecemos dele transformando nossa vida através da sua palavra. Vimos que para isso é necessário revelação, para que conheçamos mais de Deus e tenhamos uma teologia verdadeira e tenhamos uma religião verdadeira, é necessário revelação. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou através dos profetas, Deus se revelou na encarnação do seu filho Jesus como homem e como Deus nesta terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme nos ensina o Evangelho de João. E temos a Bíblia como instrumento de revelação de Deus hoje. E essa revelação, nós vimos no estudo anterior, ela se dá pelas Escrituras, é o que acabamos de declarar. Necessitamos estudar as Escrituras, porque se não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus, nós vamos de erro em erro, e erro e mais erro. E essa revelação se dá pelo estudo da palavra de Deus e pela comunhão com os irmãos. A vida de Deus em nós vai fluindo na comunhão e nós vamos vendo Jesus sendo revelado em cada um de nós. O propósito do Senhor é esse, que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus, no nosso caráter, nos nossos feitos, para que o mundo conheça Jesus, para que Deus, através de Jesus, em mim e em você, possa se revelar a nós mesmos e aos outros. Vimos que o reunir é sagrado, porque é uma manifestação do corpo para a palavra e para o fluir do poder que é o Espírito Santo. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Sozinho ninguém alcança nada. Então, quando nos reunimos, nós começamos a estudar as Escrituras, começamos a ouvir a voz de Deus no meio do louvor, da adoração, na comunhão, e o fluir de Deus de uma forma especial na comunhão dos irmãos. Por isso o Senhor diz que ali o Senhor ordena a bênção. Quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Reunir é algo sagrado. E o que é sagrado? Por que nós nos reunimos como igreja, não apenas para assistir a um culto, não apenas para ouvir uma mensagem, ou para ir a um louvor que a gente gosta de ouvir? Por que nos reunimos? Porque reunir é sagrado. Por que é sagrado? Porque a reunião dos filhos de Deus é a manifestação do corpo de Cristo num local onde Deus prometeu que derrama uma bênção especial. Na reunião dos filhos de Deus, nós estudamos juntos a palavra do Senhor e a comunhão faz com que Ele se revele mais e mais. Se revela às vezes no sorriso, se revela na comunhão, se revela no simples fato de alguém ter se comunicado às vezes por telefone, em comunhão, e Deus dá uma direção, e Deus cria um relacionamento, e ali flui a bênção do Senhor, a comunhão. E por que que é sagrado? Eu fui olhar no dicionário o que, que os homens definem como sagrado. São as coisas concernentes ao divino. Tudo que é concernente às coisas divinas. Mas também o que é inviolável, o que é puríssimo, respeitável, o que não se pode faltar, isso é sagrado. O que não se pode deixar de cumprir, isso é sagrado. Por isso usamos a expressão, não, ele vem almoçar aqui todo domingo e é sagrado. Significa, não pode deixar de cumprir, não pode faltar. Podemos chamar de tradição o que é sagrado. E se é sagrado, não é uma tradição humana, mas é uma tradição pura e sábia. E podemos chamar também, uma outra expressão que a Bíblia usa, de limites. Lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 28, Deus diz assim, não removas os limites deixados pelos teus pais. Se fôssemos traduzir, poderíamos usar a expressão, não altere as tradições deixadas pelos seus pais. E não é tradição humana. E se formos traduzir usando a expressão mais usada por Deus, é não altere, não retires, não mude, não abandones os mandamentos, os preceitos de Deus seguidos pelos seus pais. Há uma diferença entre tradição humana e mandamentos e preceitos de Deus e sagrado. E tradição pura, sábia, sagrada. Jesus fala lá em Marcos 7 com os fariseus, algumas autoridades da religiosidade daqueles dias, que estavam questionando algumas coisas. E Jesus faz uma separação clara entre o que era seguir a tradição dos homens e seguir os mandamentos de Deus. Quando nós estamos falando que reunir é sagrado, que o reunir é um culto solene, uma liturgia solene, divina, algo abençoado de Deus, não pode ser na dimensão da tradição humana, porque vira mecânico. Tem que ser na dimensão do sagrado mesmo, dos mandamentos do Senhor. Eu não posso abrir mão de estar verdadeiramente diante de Deus, para que os mandamentos sejam cumpridos. E a palavra do Senhor diz que as bênçãos, quando nós cumprimos os mandamentos, quando nós seguimos as tradições de Deus, as bênçãos alcançam até 1000 gerações depois de nós. Irmão, nós não temos ideia, e não tem psicanalista, não tem psicólogo, não tem terapia alguma que possa fazer uma árvore genealógica e detectar 1000 gerações atrás o que foi que o meu milésimo avô fez e falou que está repercutindo em bênçãos para mim hoje. Mas a palavra de Deus diz que alguém que honra o Senhor abençoa até 1000 gerações seguintes. Quando os sociólogos estudam sobre isso, tradição, quando lemos alguma coisa em antropologia sobre tradição dos povos, dos homens, nós descobrimos, primeiro, toda nação que preserva os seus rituais, as suas tradições, preserva princípios de honra, de integridade, de respeito, preserva valores essenciais à condução da família, da sociedade, do governo, da bênção de Deus sobre a terra. É assim, todo povo que mantém os seus rituais, suas tradições, e estamos falando só de tradições humanas. Vemos isso em famílias. Quantas famílias, todo dia tal, se reúne, todo Natal, desde vovô, vovó, bisavô, trisavô, é assim, vai mantendo aquelas tradições familiares. Vemos povos no Oriente, de uma forma muito mais intensa e real, cuidando da tradição, até mesmo quando estão em outros povos. O americano chega lá no Japão, doido para fazer negócios e com horário marcado e com 2 ou 3 dias de agenda, e ele é recebido por um ritual que todos fazem na recepção de visitantes, que é o chá japonês, e passa a tarde tomando chá japonês, e aquela coisa, e toda, e o americano, gente, vamos, negócio, mas ele não abandona as suas tradições. Vai receber em casa, então tira o sapatinho, faz aqueles sinaizinhos, toda a reverência. E assim preserva-se valores que são fundamentais para a permanência da família, da sociedade, dos princípios de Deus. Se quisermos estudar povos, é melhor nós estudarmos as tradições do povo de Deus, do povo hebreu. Até hoje, nós estamos estudando lá junto com Veredas Antigas, e comprei outro dia, e eu lembro que eu nem associei a Veredas, mas eu comprei lá na oitava o livro Bar Baraká, e eu comprei 2, dei 1 para o Geraldo, e lemos o livro. O que é o Bar Mitzvah? Uma festa que o pai judeu, a família judaica, dá aos seus filhos, chama o menino para uma cerimônia toda pomposa, com festa, com comida. O que é isso que vem desde os tempos bíblicos, se não uma tradição? Para quê? Para que o pai, naquele momento em que a criança ou adolescente, ou pré-adolescente, como chamamos hoje, entre numa nova fase, debaixo de uma bênção inquestionável. Por isso, cresce um povo abençoado, frutífero, próspero. E está lá o livro nos ensinando a fazer isso hoje, não uma tradição judaica, mas nos ensinando a, no momento em que é necessário abençoar, abençoarmos. E isso foi preservado por eles como uma tradição do povo hebreu. Jesus, aos 12 anos, vai aonde? Vai ao templo. Por quê? Porque ele foi liberado pelos seus pais através do Bar Mitzvah. Ele certamente passou por todos os ensinos, o aprendizado, o caminhar. Deuteronômio diz: inculcarás aos teus filhos andando, deitando, levantando-se, colocará a palavra do Senhor o tempo todo no coração dos teus filhos. Era o que Jesus também vivia com José e Maria, certamente. E aos 12 anos ele estava liberado, abençoado, recebeu uma bênção e já podia sair, estava sozinho, e ficou sozinho, esquecido lá no templo, lá, e discutindo com os doutores da lei, e já era o momento dele ser liberado nesta fase, por causa de uma tradição preservada até hoje. Permanece uma bênção na família. E aí poderíamos dar inúmeros outros exemplos de rituais, cerimônias, de tradição, que são bênção, que não entraram ainda nem no mecanismo insensível e nem se corromperam pelos novos costumes dos tempos modernos. Deus gosta disso. Deus é um Deus de tradição. Deus, desde o início, gerou tradições. Filho, filha, todo dia na viração do dia, lá no finalzinho da tarde, eu virei e nós vamos ter um tempo juntos. Virou um ritual, um cerimonial, uma tradição. Se acostumou com aquilo, e aquela tradição estabelecida por Deus prevalece até hoje. Às 6 horas da tarde, é uma hora de guerra no mundo espiritual. Por isso tem tanta coisa espiritual 6 horas da tarde. As tradições, elas são importantes para um povo. E Deus as criou desde o mundo espiritual. Não digo tradições no que diz respeito ao que Jesus falava com os fariseus, de tradições humanas, costumes dos povos, mas mandamentos, preceitos, rituais estabelecidos por Deus para o seu povo, a fim de preservar os mistérios, os ensinos, a direção de geração em geração. Por isso ele disse ao seu povo: se você guardar os meus mandamentos, os meus princípios, as minhas tradições, o teu filho guardará, o filho do teu filho guardará, o filho do teu filho guardará, e isso alcançará até 1000 gerações adiante.